Ó, então a gente viu na primeira parte da aula que o fato de um animal receber uma dieta hipercalórica, se a quantidade de glicose, né, de carboidrato nessa dieta, superar a possibilidade de utilização dessa glicose pela célula, bem como superar a capacidade de glicogênese muscular e hepática, existe uma tendência de entrada acelerada desse nutriente nas células, o que vai acabar gerando uma sobra de ATP pelo fato de ter muita glicose para sofrer glicólise, muito piruvato está sendo gerado, muito ciclo de Krebs, muita cadeia respiratória, muito ATP. E esse muito ATP a gente viu que vai fazer com que a célula entenda que pelo fato desse ATP não ser estocado, existe a necessidade de desaceleração das vias que geram essa energia. Então a gente vai ter PDH sendo desviado da glicólise, porque ele vai virar glicerol trifosfato e vai ficar ali no citoplasma. E o citrato vai ser desviado do ciclo de Krebs, para que a gente tenha ele chegando no citoplasma e também ainda gerando acetil-CoA, né? Então aqui só para ilustrar o que a gente conversou sobre essa entrada acelerada de glicose na célula. Então lá o GLUT4, que é a portinha lá pela qual entra a glicose, está aberta para entrar um monte de glicose na célula. Então, glicólise está acontecendo a todo vapor. E esse PDHA vai virar o glicerol 3-fosfato. Isso não é uma novidade para a gente, porque a gente viu isso acontecendo na lançadeira, né? Então, entra NADH2, sai NAD e o glicerol 3-fosfato surge do citoplasma da célula. A diferença agora é que ele não mais vai para a mitocôndria. Ele fica ali no citoplasma esperando, tá? Então, o único piruvato que vai ser gerado a partir dessa glicose vai ser o piruvato que vem desta via do gliceraldeído 3-fosfato, do GA3P. Então, um piruvato só, que vai entrar na mitocôndria, ó, que vai entrar na mitocôndria e vai dar origem ao acetil-CoA, que vai se juntar com o oxalacetato do final do ciclo anterior, vai gerar o citrato. Se é piruvato que veio da glicólise, para onde vai o citrato? Sai da mitocôndria, vem para o citosol e se desmembra nas duas moléculas que formaram ele na mitocôndria, oxalacetato e acetil-CoA. Função do oxalacetato, não deixar esse ciclo de Krebs parar, a gente tem que desacelerar, mas não pode parar. Então, oxalacetato vira malato, malato vira piruvato e esse piruvato volta para a mitocôndria para reiniciar o ciclo de Krebs, e aí sim a gente tem um ciclo de Krebs inteiro acontecendo. Deu para entender? Então, pergunta que eu quero fazer para vocês antes da gente continuar. Até quando a gente vai ter nessa célula desvio do PDH e desvio do citrato? Até quando se equilibrar a quantidade de ATP gerado e ATP utilizado. Então, enquanto estiver sobrando ATP, PDHA vai gerando glicerol e citrato vai indo para o citoplasma para gerar acetil-CoA. Então, eu vou ter um glicerol só, gente? Não, vou ter um monte. Um monte de quanto? Depende da quantidade de ATP que estiver sobrando. Vou ter um acetil só, CoA, sendo produzido no citoplasma? Não, esse monte de citrato vai gerar um monte de acetil-CoA. Monte quanto? Até quando? Enquanto tiver ATP sobrando, o citrato vai sendo desviado. Ficou claro isso para todo mundo? A gente precisa desse raciocínio para entender o que a gente vai ver na sequência. E a gente terminou a parte inicial da aula pontuando que esse acetil-CoA vai ser a molécula prime que a gente vai ter para produzir os ácidos graxos que irão se unir ao glicerol e produzir, então, o triacilglicerol. Em que tipo de célula que isso está acontecendo? Célula adiposa, célula hepática e glândula mamária ativa. Tudo bom? Tudo bem, gente? Ficou claro isso para todo mundo? Então vamos lá, prestem atenção. Semana passada, quando a gente falou de maneira geral sobre lipídio, e eu classifiquei para vocês os diferentes tipos de lipídio, e vimos, inclusive, que o triacilglicerol tem a função de ser esse tipo de lipídio que é reserva energética, a gente também entendeu que ele era formado, né? De glicerol e ácidos graxos. A gente falou bastante sobre ácidos graxos. Até para caracterizar ácidos graxos essenciais e não essenciais e entender, de repente, como é que aquela cadeia de ácido graxo poderia fazer com que esses ácidos graxos fossem digeridos de maneira diferente por um microorganismo, por exemplo, né? Mas, por definição, lição, a gente aprendeu que existem ácidos graxos que os animais sintetizam, outros que eles não sintetizam. Se a gente está falando de síntese endógena pelo animal, quais são os tipos de ácidos graxos que os animais vão sintetizar? A gente vai ver acontecer aqui a síntese. Olha lá no caderno. Lembra do estudo em casa que a gente repetiu? Né? Olha lá no estudado. Então, olha lá no caderno. Está brincando? Polissaturado? Polissaturado, o animal sintetiza? Não, sintetiza ou não sintetiza? Quais são os que a gente vai ver sendo sintetizados? Quais são os não essenciais? Mono, insaturados e saturados. Então são esses que a gente vai... Gente, não é à toa que a gente falou sobre isso semana passada. Entendeu? Toda informação é importante. Não fico gastando nem meu tempo, nem de vocês. Então a gente vai ver sendo sintetizado endogenamente os ácidos graxos saturados e os monoinsaturados. Por quê? Porque esses são os não essenciais, aqueles que são definidos como os ácidos graxos que os animais conseguem produzir. Os poliinsaturados, os animais sintetizam? Não, porque eles são classificados como essenciais. Deu para entender? Ficou claro isso para todo mundo? Isso. Tudo bem por enquanto, gente? Sim. Então, a gente vai ter que entender como é que vem, de onde vêm esses ácidos graxos que o organismo vai sintetizar. São sintetizados a partir do quê? Quais são eles? Então, quais são eles a gente tinha discutido a semana passada. Nós vamos ver sendo sintetizados endogenamente ácidos graxos saturados e monoinsaturados, tudo bem? E quem que vai começar essa história toda? Qual é a molécula prime para tudo isso? Acetil-CoA. E esse acetil-CoA vem de onde? De onde vem esse acetil-CoA no citoplasma da célula? Do além? Não. O citrato. Não responde ao ciclo de Krebs, porque ele não vem do ciclo de Krebs. Acetil-CoA não sai da mitocôndria. Vem do citrato, exatamente, que veio de um ciclo de Krebs. Ficou claro isso para todo mundo, gente? Isso é muito importante. Por quê? Hoje, vocês vão aprender, por exemplo, vão enxergar três funções para acetil-CoA no citoplasma da célula. Vocês só conheciam uma até a aula passada. A gente tinha aprendido que acetil-CoA era uma molécula de mitocôndria que vinha de um piruvato para participar do ciclo de Krebs, é ou não é? Então, se eu perguntasse para vocês, por enquanto é a informação que vocês vão ter. Na próxima aula vocês vão entender que existem outras, tá? Mas, acetil-CoA, dentro da mitocôndria, vem de que molécula? Piruvato. Tudo bem? Algum tem dúvida que vem de piruvato? Vocês não podem ter dúvida que vem de piruvato. Vem de piruvato. Vem de piruvato para quê? Para gerar o quê? Pra se juntar com quem? Se juntar com o oxalacetato e produzir citrato. Tudo bem? Hoje, vocês vão entender que acetil-CoA no citoplasma também tem funções. Porém, ele foi parar lá no citoplasma como? Sozinho? Então ele vem de citrato, que vem de onde? De um ciclo de Krebs, da mitocôndria, tudo bem? E ele vai para onde? Ele vai ser usado na formação de ácidos graxos, a gente vai entender isso. Pontualmente, em momentos diferentes. Tá claro isso para todo mundo? Então vamos lá, prestem atenção no que eu vou dizer, depois eu deixo vocês anotarem, tá? Existe para a formação desses ácidos graxos o chamado complexo. Ó, isso aqui é um escrevinho de livro que mostra que a gente conversou, tá? Ó, mitocôndria, não tem raciocínio. Mas olha lá, acetil-CoA mais oxalacetato geraria o citrato que vem do citoplasma, se desmembra. Função do oxalacetato, não deixar o ciclo de Krebs parar. Vira malato, que vira piruvato e retorna para a mitocôndria. E o acetil-CoA vai ser usado para quê? Formar ácido graxo, certo? A gente vai ver que para formar os ácidos graxos, a princípio, a gente precisa desse complexo. Complexo ácido graxo sintetase. O que, que significa isso, gente? Complexo quer dizer mecanismo, tudo bem? Então eu vou entender um mecanismo de síntese, porque ó, as enzimas já tem nome, ó, sintetase, ase quer dizer enzima, enzima que sintetiza, e sintetiza o quê? Ácido graxo. Então existe um mecanismo de síntese de ácido graxo. Só que esse complexo ácido graxo sintetase, ou complexo AGS, tem livro que usa assim, tá? Esse termo. Complexo AGS, ácido graxo sintetase, tá? Esse complexo, ele vai ter por função e condição gerar os ácidos graxos saturados. E os ácidos graxos saturados são aqueles que têm que tamanho, que a gente discutiu semana passada? Até 16 carbonos. Então, a gente vai ver que o complexo ácido graxo sintetase vai sintetizar ácidos graxos saturados, que são aqueles que só têm ligação simples, e esses ácidos graxos vão até 16 carbonos na sua constituição. Tudo bem? É isso que o complexo vai fazer. Mas, professora, você acabou de relembrar com a gente que o animal vai produzir os ácidos graxos saturados, que a gente acabou de entender, que virão por esse complexo ácido graxo sintetase. Mas você disse também que o animal sintetiza os monoinsaturados. E é verdade. Só que os monoinsaturados, eu vou mostrar para vocês, que não são produzidos no complexo. Eles são produzidos a partir do alongamento de um ácido graxo saturado, que é esse de 16 carbonos. Então, presta atenção, vou explicar isso para vocês melhor depois. Mas entendam primeiro a historinha, se familiarizem com ela. O animal tem a condição de promover esse complexo ácido graxo sintetase. Isso está acontecendo no citoplasma das células, tá? Só que esse mecanismo, ele gera os ácidos graxos saturados, que são aqueles que só têm ligação simples e vão até 16 carbonos na constituição. Os monoinsaturados que os animais também produzem vêm do alongamento da cadeia desse último ácido graxo produzido no complexo, que é o ácido graxo que tem 16 carbonos. Eu já vou dar um nome para ele. Esse nome você tem que saber. Palmitoil. Então, palmitoil é o nome do ácido graxo de 16 carbonos, que é o último produzido nessa cadeia. Por que é o último? Porque os ácidos graxos saturados vão até 16 carbonos. E eu falei para vocês que o complexo ácido graxo sintetase produz os saturados. Deu para entender o que eu falei ou não? Eu vou voltar no raciocínio, eu dou um tempo para vocês anotarem. Mas prestem atenção no que eu estou falando, não é um detalhe. Prestem atenção e escrevam como vocês estão entendendo. A gente entendeu que os ácidos graxos produzidos endogenamente, que serão usados depois para se juntar com o glicerol, são os saturados e os monoinsaturados. Os saturados são aqueles de ligação simples e aqueles que têm até 16 carbonos na constituição, certo? E são produzidos pelo complexo ácido graxo sintetase. Esse último da cadeia de 16 carbonos chama palmitoil. A gente vai ver ele daqui a pouco. E para produzir os monoinsaturados, não é mais no complexo. É pelo alongamento da cadeia deste palmitoil. Deu para entender? Ficou claro isso para todo mundo? Sim ou não? Estão anotando? Quer anotar? Eu espero. Mas escrevam isso do jeitinho de vocês. Criem um parágrafo para explicar isso, tá? Para a gente continuar. Linoleico, linolênico e araquidônico. Eles são os poliinsaturados. Não. Aqui não está de do alongamento da cadeia do palmitoril. Dúvida, gente, por enquanto? Não? Então vamos entender essa história toda, tá? Para começar a produzir esse braço, a gente vai precisar de uma molécula prime. Que molécula prime vai ser essa? Acetil-CoA, que está vindo de onde? Citrato, que está vindo de onde? Por que ele saiu do ciclo de Krebs e foi para o citoplasma? Desacelerar a geração de ATP. Estava sobrando ATP, tudo bem? Ponto importante. Para começar toda essa história, além de acetil-CoA, a gente vai precisar também de outros três tipos de moléculas, tá? CO2, ATP e NADPH. Volta. Então, para produzir ácidos graxos, a gente vai precisar de acetil-CoA como molécula prime, né? CO2, ATP e NADPH. NADPH. Vamos lá. Acetil-CoA, vocês já me disseram de onde vem, então não caiu de lado lá de paraquedas, certo? ATP, tá um problema para essa célula? Não, tá sobrando, gente. Então ATP tem bombando. CO2, de onde será que pode ter vindo CO2 no citoplasma da célula? Momento de descarboxilação. Vamos ser pontual agora. Onde vocês viram, por exemplo, acontecer uma descarboxilação no citoplasma das células? Eles estão na mitocôndria. Acontece mesmo. Mas pensa no citoplasma. Para quem está acontecendo no citoplasma? Não, ali não tem CO2. O 2 tem 3 carbonos. Também tem, mas isso também tem, mas vocês viram em outro momento. Via das pentoses, tem ou não tem descarboxilação? O ácido 6-fosfoglicônico virando riglose. Tem ou não tem descarboxilação? Alguma célula não faz pentose? Não, todas as células têm CO2 no citoplasma. Eu estou querendo pontuar para vocês, não me acharem que isso caiu de lado de paraquedas. Não. Existem vias que vocês viram que geram esses intermediários. Tudo bem? Ficou claro? E NADPH? NADPH é produzido onde? Via das pentoses. Vocês aprenderam lá atrás que via das pentoses tinha várias funções. Gerar ribose, mas ainda gerar NADPH, que seria usado em outras biossíntese, a gente vai ver isso hoje. E ainda a possibilidade de gerar exoses para ajudar na geração de energia. Né? Então, NADPH lá das pentoses, que vocês esquematizaram na prova, vai ser usado aqui. No citoplasma das células para formar ácido graxo. Tudo bem? Então presta atenção. Que lado que é mais fácil e melhor para vocês enxergarem? Desse ou desse? Então faz? Eu vou deixar isso. Não vou subir mais esse trem. Olha lá. Tudo começou com esse acetil-CoA, certo? Que veio de onde mesmo? Ufa, citrato. Citrato, pelo amor de Deus, citrato, tá? Gente, coisa mais chique, um fio cor-de-rosa. Moderno, né? Olha lá. Veio lá do citrato, não esqueçamos, tudo bem? Primeira coisa que vai acontecer com esse acetil-CoA é a entrada de um ATP e um CO2. Eu falei ou não falei que a gente ia usar CO2 e ATP? Se o acetil-CoA ganhou um ATP e ganhou um CO2, é porque ele vai gerar uma molécula que tem um carbono a mais, certo? Acetil-CoA tem quantos carbonos? Isso é importante. Pense no ciclo de Krebs. 2 carbonos. Acetil-CoA tem 2 carbonos. Se vai ter um CO2 entrando aqui, vai gerar uma molécula de quantos carbonos, pelo amor de Deus? 3. Ele vai gerar o malonil-CoA, que é uma molécula de 3 carbonos. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então, a gente sabe que existem chegadas de citrato no citoplasma da célula, gerando oxalacetato e gerando acetil-CoA. Oxalacetato a gente já entendeu que é para não deixar o ciclo de Krebs parar. E acetil-CoA vai ser utilizado para síntese de ácidos graxos. Porém, prestem bem atenção. O que vocês me disseram sobre quantidade? É só um citrato que vai sair? Por consequência, esse aqui é o único acetil-CoA que vai ser gerado? Vocês concordam comigo que a gente pode ter um monte de acetil-CoAs? Sim ou não? Sim. Parte deles vai virar malonil-CoA. Parte não. Vocês vão ver que existem quatro possíveis destinos para um acetil-CoA no citoplasma da célula. Um desses destinos é exatamente esse. Virar malonil-CoA. Como que acetil-CoA virou malonil-CoA? Entrou ATP e entrou CO2. Virou malonil-CoA. Esse é um dos quatro destinos. Já vou mostrar outros dois daqui a pouco para vocês. E outro eu só vou citar e a gente vai aprender na última aula de lipídio. Tá? Então, acetil-CoA vai virar malonil-CoA. É super importante que isso aconteça. Porém, deixemos claro que não são todos os acetil-CoAs que vão fazer isso. Parte 2. Tudo bem? E agora? Eu tenho malonil-CoA e tenho outros acetil-CoAs. Tudo bem? Eu vou precisar tanto de acetil quanto de malonil para começar aquele complexo ácido graxo sintetase que eu falei para vocês. Só que o grande problema é que a gente começou a aula hoje relembrando o fato do lipídio ser um nutriente insolúvel em água, certo? Se ele é insolúvel em água, a gente viu que ele não pode ficar transitando livre, leve e solto por aí, pode? Pelo sangue ele foi sozinho? Não, foi carregado por uma proteína. Foi ou não foi? Então a gente vai começar a formar lipídio agora. Ele também vai precisar de alguém que o carregue. Assim como toda molécula que termina com íon. A gente falou isso lá atrás. Acetil podia estar livre sozinho? Não. Malonil pode estar livre sozinho? Não. Succinil podia estar livre sozinho? E se triacilglicerol são três ácidos graxos presos a um glicerol, significa que acil é o que mesmo? Ácido graxo. Acil não termina com il? Pode estar sozinho? Não. Então a gente vai ter que ter sempre alguém carregando esse acil. Deu para entender? Que é o que a gente vai fazer agora, produzir acils, produzir ácidos graxos. Só que prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Acetil pode ser carregado por CoA. Malonil pode ser carregado por CoA. Vou mostrar para vocês depois que acil, quando monoinsaturado, vai ser carregado por CoA. Porém, os acils formados pelo complexo ácido graxo sintetase, que são quais tipos de ácidos graxos? Complexo saturados, que vão até quantos carbonos? 16. Esses acios, que são os saturados, até 16 carbonos, que só tem ligação simples, não podem ser carregados por CoA. Eles precisam de uma outra enzima que os carregue. CoA, o que quer dizer, gente? CoA. Coenzima A. Se enzima é formada de proteína, coenzima é formada do quê? Proteína também, gente. Tudo bem? Então a gente vai precisar de uma outra proteína diferente para carregar esses ácidos graxos saturados. E essa coenzima diferente chama ACP. Essa é a sigla do termo em inglês que é gigantesco, tá? Então pra gente vai ser ACP. Então qual vai ser a função da ACP? Exatamente a mesma da CoA. Ajudar a carregar essas moléculas que não são estáveis sozinhas. Não podem passear livremente sozinhas. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Esse complexo ácido graxo sintetase, que é o que eu vou explicar para vocês agora, que é esse mecanismo que produz os ácidos graxos saturados, ele é organizado em etapas, que a gente vai chamar aqui de voltas. E são 7 voltas para se produzir até o último ácido graxo saturado, que é qual? Palmitoil, que tem quantos carbonos? 16. Cada uma dessas voltas vai gerar um ácido graxo, um acil de um número determinado de carbonos. Só que esse número de carbonos é sempre par. A primeira volta, eu vou mostrar para vocês, vai formar um acil de 4 carbonos. Na segunda volta, vai formar um de 6. Na terceira volta, um de 8. Na quarta volta, um de 10. E assim sucessivamente, até a sétima volta, serem introduzidos os palmitolios com quantos carbonos? 16 carbonos. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Isso, o palmitoil com 16 carbonos. Só que durante essa formação desses ácidos graxos, os acilos não podem estar livres. Eles precisam de alguém para carregar. E quem vai carregar? ACP. CoA consegue carregar ácido graxo saturado? Não. Só consegue carregar os monoinsaturados. Ou então, acetil, malonil, succinil. Os acils saturados, CoA não consegue carregar. Deu para entender isso? Então, o que vai acontecer agora, gente? Se a gente já produziu um malonil CoA, e eu falei que a gente vai precisar dele, já temos acetil CoAs, que a gente também vai precisar, e eu falei para vocês que no complexo não podem ser carreados por CoA, o que vai acontecer agora é pura e simples uma substituição, gente. Vai substituir mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Vai sair a CoA, só que se sair a CoA, ela vai pro lixo? Não. Quem que vem buscar? SH, que é a enzima de recuperação. Saiu a CoA, ele pode ficar livre? Não. Quem vem pegar? Quem vem se juntar a ele? A ACP. Se não é mais um acetil-CoA e agora quem colou nele é a ACP, ele virou um acetil ACP. E a mesma coisa vai acontecer com esse malonil. Era um malonil-CoA, certo? A CoA vai sair da reação, vai pro lixo? SH vem pegar. Quem vem ficar no lugar da CoA? ACP. Então, presta atenção no que eu vou afirmar para vocês. Parte dos acetil-CoAs que estão vindo do citrato estão virando malonil-CoA. Parte dos acetil-CoAs que estão vindo do citrato estão virando acetil-ACP. Todos os malonil-CoAs produzidos vão virar malonil-ACP. Certo ou não? Então vai vir a pergunta. De onde está vindo esse malonil ACP? Que está vindo de malonil CoA. De onde está vindo malonil CoA? De onde está vindo esse acetil CoA? Tudo bem? Esse acetil ACP está vindo de onde? Que está vindo de onde? Então só tem um acetil CoA? Um monte. Ó, dois destinos para acetil CoA. Ou virá malonil CoA, ou virá acetil ACP. Destino do malonil CoA? Virá malonil ACP. Eu falo que o ponto para ser. Vai, virar malonil CoA ou não malonil ACP? O quê? Vamos, por exemplo, o primeiro destino do acetil CoA. Virá malonil CoA. E malonil e acetil ACP. Acetil CoA não vira malonil ACP. Quem vira é malonil. Certo? Ficou claro isso para todo mundo, gente? Sim ou não? Tem o acetil ACP e tem o malonil ACP, não tem? Vou começar a primeira volta. Agora sim vai começar o complexo. O acetil CoA vira acetil ACP. Não, alguns estão virando malonil CoA. Deu bem entender isso, gente? Isso, é importante, anota, gente. Agora sim que eu tenho acetil ACP e malonil ACP, agora vai começar o complexo ácido graxo cetase, aquele que tem as voltas. E para começar, na primeira volta eu preciso de acetil ACP e malonil ACP. Saturados. Os insaturados eu tinha vindo CoA. Malonil, não. ACP. Então prestem atenção, gente. em cada volta. Anota aí, vai. Isso aqui ficou claro? Todo mundo anotou isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim? Todo mundo anotou? Agora continua, então. Em cada volta do complexo AGS. O que quer dizer AGS? Ácido graxo esquetase. Isso. Em cada volta do AGS serão incluídos. Um maloanil ACP. Dois NADPHs. Será liberado um CO2. E será produzido um acil ACP com dois carbonos a mais que a molécula inicial. Em cada volta do complexo ácido graxo sintetase serão incluídos um malonil ACP, dois NADPHs, será liberado um CO2, e será produzido um acil ACP com dois carbonos a mais da molécula que iniciou. Vamos entender isso junto? Aqui a história do acetil virando malonil, beleza para todo mundo? Sim? Virando ACP também? Então, é o que a gente conversou aí agora, vocês acabaram de anotar, tá? Vai começar o complexo ácido graxo sintetase que eu falei para vocês que é organizado em voltas, tá? Primeira volta. Acetil ACP. Quantos carbonos tem o acetil? Dois. O que, que eu falei que serão incluídos em cada volta? Lê, gente. Não, calma. Começa a frase. Em cada volta do complexo ácido graxo sintetase será incluído o quê? Olha lá. Calma. Malonil ACP, que tem quantos carbonos? Três. Tudo bem? O que mais que vai ser incluído? Dois NADPHs. Tudo bem? Será liberado um CO2. Será liberado um CO2. E será produzido um acil ACP com dois carbonos a mais que a molécula inicial. A molécula inicial tinha quantos carbonos? Esse acil que vai ser produzido, então, vai ter quantos carbonos? Quatro. Perguntar de novo. A molécula inicial tem? Dois carbonos. O que vocês anotaram aí? Que o acil vai ser formado com quantos carbonos a mais? Dois. Se essa aqui tem dois, o acil que vai ser formado vai ter quantos carbonos? Quatro. Vamos entender agora? Isso é o que vocês anotaram. Tudo bem? De onde veio esse acetil ACP? Do acetil CoA, que veio de onde? Tudo bem? De onde veio o malonil ACP? Do malonil CoA, que veio? Do acetil CoA, que veio do citrato, certo? Em cada volta, sempre será incluído um malonil ACP. Serão usados dois NADPHs, que estão vindo de onde? Do além? Da via das pentoses. E por que será que tem que sair um CO2? Dois carbonos daqui, mais três carbonos daqui, dariam quanto? Não falamos que as cadeias são sempre pares? Sai um CO2 e gera um acil ACP com dois carbonos a mais do que a molécula que começou. Deu para entender ou não, gente? Sim? Esse é o primeiro ácido graxo saturado do ciclo. Acil-ACP de 4 carbonos. Ele tem nome? Tem. Vocês vão precisar saber? Não. Eu quero que vocês coloquem acil-ACP de X carbonos. Nesse caso aqui é o de 4. Vamos começar a segunda volta. Como é que seria a segunda volta? O que, que a gente aprendeu que começa a história? Ó, acabou aqui com 4 carbonos? A gente vai começar com ele. Vamos começar com acil-ACP de 4 carbonos. De onde veio esse acil-ACP de 4 carbonos? Da primeira volta. Da primeira volta. Tudo bem? O que, que é incluído em cada uma das voltas? Malonil-ACP tem quantos carbonos? O que mais que entra em toda volta? 2 NADPHs. O que sai em toda volta? Sai o CO2 e gera o quê? Acil-ACP de quantos carbonos? 6. Sempre 2 carbonos a mais do que começou. Agora vai ser de 6 carbonos. 4 mais 3 seriam 7. Sai 1, 6. E assim sucessivamente até a sétima volta. Vai lá. Até a sétima volta, só que a sétima volta não é qualquer acil de 16 carbonos. O nome dele vocês têm que saber. Palmitoil. Vai lá, até a sétima volta. Deu, pô? chegaram na sétima volta? Conseguiram enxergar? Não, só sete. Sete. Por que só sete? O complexo produz que tipo de ácido graxo? São saturados. Saturados vai até 16 carbonos, gente. Não tem oitava volta. Ah, eu vi fazenda. Nem contou quantas voltas ela fez. Estava no ácido de ácido com 36 carbonos já. Então, olha lá. Presta atenção no que a gente conversou, que é o que vocês anotaram. O complexo ácido graxo sintetase é responsável por sintetizar os ácidos graxos saturados. São aqueles que têm até 16 carbonos na sua constituição. Só tem ligação simples entre esses carbonos. E para produzir esses ácidos graxos, a gente viu que a molécula prime foi o acetil-CoA. Esse acetil-CoA, além dele, a gente precisou de CO2 e ATP. Para que a gente precisou de acetil-CoA, CO2 e ATP? Para produzir malonil-CoA. Só que com outros acetil-CoAs e malonil-CoAs, a gente substituiu a CoA pela ACP e produzimos acetil-ACP e malonil-ACP. Para começar realmente o complexo ácido graxo sintetase com a primeira volta. Em cada uma das voltas entrou um malonil-ACP, dois NADPHs que estão vindo do ciclo das pentoses, sai um CO2 e é gerado um acil-ACP com dois carbonos a mais, que é a molécula que iniciou, até chegar na sétima volta e produzir o palmitoil. Os ácidos graxos saturados a gente já produziu. Como é que a gente falou que a gente vai produzir os monoinsaturados mesmo? A partir da última molécula. Alongamento da cadeia do palmitoil. Sabe quem vai entrar para alongar a cadeia do palmitoil? Quem está sendo gerado no citossol da célula a partir do citrato mesmo, que a gente viu que vai ser um montão? Acetil-CoA. Terceiro destino do acetil-CoA no citossol da célula que está fazendo lipogênese. Alongar a cadeia desse palmitoil-ACP aí. Palmitoil-ACP tem quantos carbonos? 16, certo? Vai se juntar a um acetil-CoA, que está vindo de onde? Do citrato, que está vindo de onde? Do ciclo de Krebs, tudo bem? Olha lá, outro destino de um... Oi? Exatamente. Esse palmitoil, quando se junta com acetil-CoA, será que ele ainda precisa do ACP? Não vai precisar, gente. A ACP vai voltar livre para o citossol. Para quê? Para ir para o lixo? Para quê? Para um próximo acetil usar, para um próximo malonil usar. Não trocou lá o CoA pelo ACP? Então nada se perde, tá vendo, gente? Tudo se reutiliza. E agora vai dar origem a um acil-CoA. Por que CoA? Porque o acetil está preso no CoA. Acil-CoA com quantos carbonos? Se o palmitoil tem 16, acetil tem quantos? 2, qual que é o ácido graxo que a gente vai produzir aqui? 18 carbonos. E para produzir um acil de 20, o que vocês acham que vai entrar para alongar a cadeia? Outro acetil-CoA. Acetil-CoA não tem 2 carbonos? Junta mais um aqui, produz um de 20. Junta mais outro, produz um de 22. Junta outro, produz de 24. E assim sucessivamente até 36 carbonos. Por isso que eu falei para vocês que acil saturado é preso em ACP. Acil monoinsaturado é preso em CoA, que são os acetil-CoAs que vão alongando a cadeia. O momento de única dupla ligação dessa cadeia para produzir o monoinsaturado é exatamente aqui, ó. Na hora que junta o palmitoil-ACP com o acetil-CoA, que esse ACP sai, é que forma essa dupla ligação. Dali para frente, é só acetil-CoA se prendendo em acetil-CoA. Aí não é mais dupla ligação. Deu para entender, gente? Sim ou não? Então, o primeiro acil insaturado vai ser um acil CoA de 18 carbonos. A partir dele, um de 20, de 22, de 24, de 26 e assim sucessivamente até 36. Tem que fazer todos? Não, né, gente? Faz lá. 18, de 20, reticências, 36. Não dá fazer todos, né, gente? É só acetil-CoA que vai entrar ali agora. Então, é o terceiro destino dos acetil-CoAs no citossol da célula. Deu para entender ou não, gente? Sim? Ó, a gente falou de três possíveis destinos de acetil-CoA no citoplasma da célula. Qual foi o primeiro? Virar o quê? Virar malonil-CoA. O que mais? Virar... Então, do acetil-CoA. Quais os destinos do acetil-CoA no citossol da célula? Virar malonil-CoA, acetil-ACP... Alongar a cadeia do palmitoil para produzir os monoinsaturados. E depois a gente vai aprender que também serve para sintetizar colesterol. Então são quatro funções. Quer sim? Claro que você quer. Então termina lá, organiza aí os monoinsaturados. Colesterol. Monoinsaturados, de juntar no palmito. Esse era o segundo? Não, esse é o terceiro. Mais acetil-CoA. Peraí, gente. Shhh, eu tiro a dúvida. Calma. Eu falei aqui de quatro possíveis funções para o acetil-CoA no citoplasma da célula. No citoplasma. Primeiro, primeira coisa que a gente tem que pensar. Acetil-CoA estaria normalmente no citoplasma da célula? Não. Estaria? Não. Acho que tem um sim, juro por Deus que eu ouvi. Não, ele não estaria normalmente. Ele só foi para o citoplasma da célula, na verdade não foi ele, foi o citrato. Então, ele só foi gerado no citossol da célula a partir do citrato. Uma vez no citossol da célula, acetil-CoA vai ser usado para quê? Virar malonil-CoA, acetil-ACP, alongar a cadeia do palmitoil-ACP para produzir os monoinsaturados. E como quarta função que a gente não vai ver hoje, sintetizar colesterol. Deu para entender? Vou falar, fala. Ali, na outra parte, deu a gente sabe que deu acetil CoA doente. Então, para eu continuar, junta acetil CoA. Juntando, tá? Acetil-CoA, acetil-CoA, acetil-CoA, até 36. Até 36. E de onde estão vindo esses acetil-CoA? Mas continua como... monoinsaturado. Não, mas... O palmitoil era até 16. Tá. Quando ele ganhou mais 2 carbonos, pelo... não é mais palmitoil. Outro nome, é um outro... Por isso que eu coloquei acil-CoA de 18 carbonos. Tem vários nomes, eu vou até citar para vocês, eu não quero que vocês saibam. O único que eu quero que vocês saibam é o de 16, porque é ele que é a transição do saturado para o insaturado. Deu para entender? Até o começo. Aí ele vai virar um acetil-CoA de 18. Aí ele vai se juntar de novo com o acetil-CoA. Vai produzir um de 20. Outro acetil-CoA vai produzir um de 22. Outro acetil-CoA vai produzir um de 24. Pode ser sintetizado até 36, tá bom? Sim ou não? Todo mundo? Deixa eu mostrar isso pra vocês. Oi. Ó. Gente, se vocês falarem ao mesmo tempo, eu não tiro dúvida de ninguém. Não dá pra eu saber o que vocês estão falando todos ao mesmo tempo. Tem vários. Desde que seja prescrito pelo seu médico. Não, não tem como. Olha lá. Acetil-CoA. Se ele ganhou CO2 e ATP, ele virou malonil-CoA. E aí a gente viu que o CoA não consegue carrear os ácidos graxos saturados. Então a gente tem que trocar pelo ACP. Então acetil-CoA ganhando um ACP, libera a coenzima A para a enzima de recuperação pegar e fica acetil-ACP. E o mesmo ocorre com o malonil. Malonil-CoA se desprende da coenzima A, a enzima de recuperação pega e gruda na ACP, vira malonil-ACP. Aí a gente tem a primeira volta. Já tem o acetil-ACP e malonil-ACP. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Essas voltas não são tão simplesinhas e resumidas como eu passei para vocês. Porém, é assim que vocês vão fazer. Deu para entender que é assim que vocês vão fazer? De maneira resumida? Só que eu fiz questão de colocar para vocês aqui, para vocês saberem que existe uma organização mais detalhada dessa volta. Tudo bem? Então eu coloquei como seria a primeira aqui para vocês. Vocês vão saber detalhado? Não, eu quero que vocês saibam assim, ó. Esquematizem assim, resumidinho, tudo bem? Então, por que que eu falei que ela não é tão simples assim? Ó, realmente começa com acetil-ACP e com malonil-ACP, como a gente fez lá. E eu falei que vão entrar dois NADPHs, não falei? Só que não é no mesmo momento, ó. Entra um aqui, sai um CO2 inicialmente, entra uma água e sai uma água. Professora, por que você não colocou lá no resumo que entra e sai água? Porque ela entra e sai. A gente, ela entra e sai, pra quê? A água entrou, a água saiu. Tudo bem? Entra água e sai, enfim. Mas quem entra e fica? Dois NADPHs e sai o CO2. Por isso que eu coloquei lá, ó. Entram dois NADPHs por volta e sai o CO2. E gera um acil, ACP, com dois carbonos a mais que a molécula que começou. Não foi isso que eu falei? Acetil, ACP tem dois. O acil de quatro carbonos, ele tem nove. Preciso saber o nome dele? Não. Esse butiril ACP é um acil que tem quatro carbonos. Só o palmitoil que eu quero que vocês saibam. Tudo bem? Ó, segunda volta. Como é que começou a segunda volta de vocês? De quantos carbonos? De quatro. Aqui, ó. Ó lá. Dois NADPH gera um acil de seis. Ele tem nome? Tem, ó. Caproicoil, precisa saber o nome dele? Não, não. Eu só pus para vocês saberem que ele tem nome. Deu para entender, gente? 6, 8, 10, 12, 14. Qual que é o único que eu falei que você tem que saber o nome? Palmitoil, que tem 16 carbonos. Certo? Ficou claro isso para todo mundo? É exatamente o que vocês fizeram ali. Já temos ácido graxo, não temos? Temos ou não temos? Temos vários saturados, temos todos os monoinsaturados e a gente também já tinha um glicerol 3-fosfato. Tínhamos ou não tínhamos? O que a gente tem que fazer agora? Juntar. Palmitoil é só palmitoil ou é palmitoil? ACP. Foi assim que a gente fez, ó. Palmitoil, ACP. Tudo bem? Ficou claro isso para todo mundo? A gente tem que agora esterificar, juntar todo mundo, certo? Os ácidos graxos que formam triacilglicerol são sempre iguais? Lembrem da aula passada, eu mostrei triacilglicerol para vocês que tinha misturado saturado com insaturado. E é assim que acontece. Então eu vou determinar qual é o acil que está entrando no glicerol? Não, gente, vou colocar acil. Vocês sabem que pode ser um acil ACP. Se for acil ACP, ele é saturado ou insaturado? Saturado. É saturado. Pode ser um acil CoA, que no caso vai ser o quê? Insaturado. Mas a gente não vai nem pôr. Porque pode ser tanto faz, um ou outro. Deu para entender, gente? Então como é que vocês vão esquematizar aí, ó? Vou apagar aqui, tá? Eu tenho esse glicerol 3-fosfato, certo? Veio de onde? Do além? Do PDH, da glicólise, certo? Ele está sendo sintetizado em que lugar da célula adipócita? Citossol. Os ácidos graxos foram sintetizados em que lugar da célula adipócita? citossol. Tá todo mundo no citoplasma. Deu pra entender? Agora você pode juntar. Glicerol 3-fosfato vai ganhar um acil, que pode ser qualquer um. Pode ser ACP, pode ser CoA, não importa. Se glicerol 3-fosfato ganha um acil, vira o quê? Monoacil glicerol. Não era um glicerol? Se ele ganhou um acil, virou um monoacilglicerol. Esse monoacilglicerol vai ganhar um acil. Pode ser qual? Qualquer um. Pode ser CoA, pode ser ACP, tudo bem? Ele vai virar o que, gente? Um diacilglicerol. Só que é importante que vocês entendam que o glicerol 3-fosfato tem um grupo fosfato presinho nele, não tem? Não é glicerol 3-fosfato? Ele ainda está aqui, ó. Mas eu falei que o nome da molécula é triacilglicerol com fosfato colado? Não, não tem esse nome. Significa que esse grupo fosfato vai ter que sair. Eu vou mostrar para vocês que é agora que ele sai, tá? Então, até diacilglicerol, ele ainda está com o grupo fosfato. Falta entrar quantos acils aí? Um só. E é isso que vai acontecer agora. Esse diacil vai ganhar um outro e último acil e vai perder esse grupo fosfato que vai sair daqui como um fósforo inorgânico. Agora sim, se era um diacil que tinha um grupo fosfato preso a ele, entrou um último acil e saiu o grupo fosfato, virou triacilglicerol, ou seja, um glicerol com seus 3 ácidos graxos presos a ele. Deu para entender ou não? Sim? Todo mundo? Ó, sintetizamos o triacilglicerol. Então, como é que a gente pode resumir o processo? Fósforo inorgânico. Como é que a gente poderia resumir o processo de lipogênese? Gente, gênese de lipídio. O lipídio em questão é o triacilglicerol. Só que para produzir o triacilglicerol, a gente teve primeiro que produzir o glicerol, que vem do TDAH. Depois produzir os ácidos graxos, pelo complexo AGS e pelo alongamento da cadeia do clomitoil. Aí agora a gente vai esterificar todo mundo. Junta aqueles ácidos graxos nesse glicerol e produzimos o triacilglicerol. Deu para entender? Todo mundo? Ficou claro? Então, olha lá, esse esqueminha aqui. Glicerol 3-fosfato, tá vindo de onde? O PDH. Nesse exemplo do livro, exemplo, tá entrando um acil-CoA. Se é um acil-CoA, é que está dizendo que é saturado ou insaturado? Insaturado. Insaturado. A gente precisa colocar C-CoA ou ACP? Sua coisa ali? Não, não precisa, gente. Porque aqui é um exemplo. Deu para entender que é um exemplo? Acil, só acil que a gente vai colocar. Glicerol 3-fosfato mais um acil gera o quê? Monoacilglicerol. Ai, professora, mas tem esse nome aqui, ó. Esse nome é o nome do monoacilglicerol. Porém, eu sei qual foi o ácido graxo que entrou. Então, para que você não fica decorando o nome de um ácido, de um monoacilglicerol? Isso não foi esse ácido graxo que entrou? Aqui é um exemplo, deu para entender, gente? A gente vai deixar como monoacilglicerol. Esse monoacilglicerol vai ganhar um outro acil. Vai virar o quê? Um diacilglicerol. Tem que saber o nome desse aqui? Não, porque isso é um tipo de diacilglicerol. E se foi outro ácido graxo que entrou? Deu para entender? Essa enzima, não vou decorar. Eu falei o nome de enzima para vocês? Não, mas ela está funcionando para... ligar o ácido graxo, tá? Mas a gente depende do nome dela para entender outra coisa? Não, por isso que se a gente não precisa dela, a gente não precisa ficar se matando por ela. A gente só tem que decorar o que a gente realmente depende para o entendimento. Tudo bem? Diacilglicerol vai ganhar um outro acil e ainda vai perder o fósforo na forma inorgânica, certo? Vai dar origem a quem? Triacilglicerol. Certo? Como a gente fez aqui. Olha aqui outro esqueminha de livro. Está tendo glicólise, olha o PDHA dando origem ao glicerol 3-fosfato. Esse glicerol ganha um acil, vira monoacilglicerol. Ganha outro acil, vira diacilglicerol. Perde o grupo fosfato na forma inorgânica e ganha outro acil, vira triacilglicerol. Alguma dúvida? Lição de casa. A historinha do cachorro senil obeso no apartamento, tá? Então pensa lá na historinha do cachorro obeso, né? Cachorro senil, castrado no apartamento, come tudo que a mãe dá. Não precisa nem piorar, né? Não vou nem colocar o cardiopata e diabético na história. Então, só o cãozinho senil obeso do apartamento. Então, me explica bioquimicamente o que está acontecendo com ele após cada refeição da família, tudo bem? É isso que vocês vão esquematizar. Exatamente. Cachorro vulgo mesa de centro. Só olhar para ele que você vai ver, que você vai ter que fazer. Ó, presta atenção, ó. Vocês dependem da glicólise para fazer, não depende? Tem que fazer ela inteira? Não. Dá para fazer resumidinho lá, glicose, mas todo PDH é do GA3P? Precisa, por quê? É do PDH que vem o glicerol. E é do GA3P que vai vir o piruvato para ir para a mitocôndria. Então não precisa fazer inteiro, usa a reticência depois do GA3P. Mas põe ele lá, põe o piruvato entrando na mitocôndria, gerando acetil-CoA, porque o citrato não foi parar no citoplasma do além. Ele veio da mitocôndria. Então esquematiza como a gente fez junto aqui no outro. Vou perguntar. Certo? Olha, estou ficando nessa. Ó, semana. Espinha. A pessoa tem dificuldade. Aqui no alongamento é isso. Volta. Não é mais voltas. Ah, não. É isso daqui. Mais. Ó, acil de 18 mais acil CoA de 20. Mais acetil CoA, isso. Mais acetil CoA de 22. 24. E assim sucessivamente. Tanto faz, é assim, tanto faz. Tá? Sempre tem que depende da quantidade que você come. Então é melhor você comer. É, qual é o grande risco de você comer uma vez só? Você come muito mais. Não só. O negócio de cachorro é meio diferente. Quando a gente divide trato, a gente tende a limitar o consumo. Para os outros animais, quanto mais a gente divide trato, mais a gente vai esconder. Então, isso é interessante. Come se a frente, não só. Mas para aumentar o consumo. Só,